tem novidade chegando. Deixa o meu vento te levar para um novo lugar, pra onde tu não sabes. É uma novidade, é parte do que eu prometi. Não precisa temer, pois eu serei com você. Te encherei de sabedoria, te encherei de conhecimento, e a minha graça não se apartará de você. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando uma novidade. Uma novidade. Não precisa temer, pois eu serei com você. Te encherei de sabedoria, te encherei de conhecimento, e a minha graça não se apartará. Fiel, fostes no pouco, e sobre o muito te colocarei.